Eu já havia contraído a AIDS. Já estava soro positivo. E sem eu saber, eu contaminei muitos jovens e chorava numa vida desgraçada pelo sentimento de culpa, pela rejeição dos pais. Meus amigos, quem te nomeou juiz do teu irmão? Estamos aqui para amar, para socorrer, para auxiliar a todos. Quase todos nós, com essa explosão da homossexualidade, da transexualidade, que muitas vezes confundimos e levamos a pessoa ao achincalhe, ao preconceito, às piadas de mau gosto, não somente porque a pessoa tem gestos afeminados, mas é um homem viril, um homem em plenipotente das funções sexuais, assim como Chopin, assim como George Sand. Nós ainda somos tão preconceituosos, ainda somos tão injustos. Então nós temos muitos problemas. A viciação, portanto, seria o grave problema. Não seria por fim a homossexualidade, porque temos homossexuais dignos e temos heterossexuais, as pessoas ditas comuns, promíscuos, prostituídos, que traem as suas esposas, hipócritas, puritanos, mas não são puros, e às vezes recebem um aplauso na casa espírita, enquanto que aquele jovem homossexual, que luta com muito esforço para domar as suas tendências, é muitas vezes relegado e não tem a oportunidade de encontrar o melhor remédio, que é o trabalho na casa de Jesus, na mediunidade sobretudo, canalizando aquelas energias dos chakras básicos para o atendimento aos necessitados. Vamos ver com outros olhos. Do mesmo modo que temos os alcoólicos anônimos, os neuróticos anônimos, psicóticos, emocionais anônimos, introvertidos anônimos, que temos os narcóticos anônimos, jogadores do vício, das roletas, dos jogos de azar, dos adictos do açúcar, nós temos também uma instituição chamada DASA, Dependentes do Amor e do Sexo Anônimos. Conheci em Brasília a um dos centros que realiza reuniões e acompanhando um jovem viciado em cocaína, que tentei levar